Unimed Natal. Cuidar de você, esse é o plano. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Olá, bom dia para você, seja bem-vindo, estamos chegando. Chegando com mais uma edição do nosso Jornal da Cidade. Bom dia para você, Fran Rodrigues. Ana Ruth, bom dia para você, minha amiga, bom dia para os nossos queridos ouvintes. Muito bem, estamos chegando aí nesta manhã de terça-feira. Tá ensolarado, não é isso, Ana? Ensolarada, né? Ah, que legal. Bom dia para você, que temos aí um excelente programa. Excelente programa para nós, Fran. Como você dizia, a terça-feira começa ensolarada na cidade de Natal, 24 graus é a temperatura deste momento. A máxima hoje nós vamos chegar aos 29, a mínima estaremos pelos 23 graus. Este é o Jornal da Cidade, este é o compromisso com a informação precisa, com jornalismo imparcial, com noticiário de qualidade, com o maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte. O nosso programa é direto daqui, dos estúdios da nossa 94 FM, esta é a Rádio Cidade. Junto com a Rádio Salinas de Macau, Metamorfose de São Francisco do Oeste, 87 FM de Guamaré. O Jornal da Cidade, na edição deste dia 11 de maio de 2021, começa agora. Primeira página. Direto às primeiras páginas, começando pelo portal G1RN. Rio Grande do Norte tem 231.852 casos confirmados e 5.655 óbitos pela Covid-19. Meus caros ouvintes, esses são os números mais recentes, somando no Rio Grande do Norte 231.852 casos confirmados. Infelizmente, a doença já vitimou no nosso solo, no nosso estado, 5.655 pessoas. Esses dados, eles foram revelados pela Secretaria Estadual de Saúde, que também traz uma outra informação: 1.159 óbitos estão sob investigação. No mais recente boletim da CESAP, 6 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas. 2 em Mossoró, 1 em Patu, 1 em Acari, outro em Tangará e também foi registrado um óbito na cidade de Parelhas. Eu ainda trago para você: juiz volta atrás e autoriza a Prefeitura de Natal a colocar remédio no protocolo de atendimento a pacientes com a Covid-19. O juiz Cícero Martins de Macedo Filho, da 4ª Vara da Fazenda Pública, engatou marcha ré na decisão que mandava retirar a ivermectina do protocolo de tratamento de pacientes da Covid-19. A decisão inicial, você se recorda, foi da última sexta-feira, em uma ação movida pelo senador Jean Paul Prats, do PT. O documento citava que o medicamento deveria ser tirado do protocolo de tratamento, mas poderia ser distribuído pelo município e prescrito pelo médico, respeitando naturalmente a autonomia do profissional. Após um pedido de liminar da Prefeitura de Natal, o magistrado entendeu que o texto de fato era contraditório. E aí, nesse contexto, o juiz escreveu: revendo o que foi posto por este juízo, ou seja, por ele próprio, convenço-me que efetivamente anela um equívoco que pode suscitar dúvidas, podendo complicar o seu entendimento. Existe sim uma contradição que pode e deve ser agora corrigida. O juiz cita na sua decisão ainda que em nenhum momento proibiu, através da sua primeira decisão, a prescrição pelos médicos. Nem poderia, nenhum juiz, ninguém pode proibir a prescrição de um medicamento por parte de um médico. O médico tem a liberdade para prescrever. A nova decisão, portanto, retira o trecho que proíbe a inserção da ivermectina no protocolo de tratamento contra a Covid-19, entendendo, e é confusa essa parte, e aí o juiz aplicou a marcha ré, juiz Cícero Martins de Macedo, um magistrado muito sensato, e ele demonstra mais uma vez a sua sensatez ao reconhecer que havia um equívoco. E é que eu não estou julgando ou não estou trazendo nenhum comentário se a ivermectina deve ser prescrita ou não. Isso aí não sou médica, sou paciente. Mas o juiz, de fato, ele foi sensato ao reconhecer que havia uma contradição na sua decisão. Aplicação da segunda dose da Coronavac será exclusiva para pessoas com síndrome de Down e autismo hoje em Natal. Quer saber os detalhes? Calma que eu lhe digo. A aplicação da segunda dose da Coronavac será exclusiva para pessoas com síndrome de Down e autismo aqui na capital potiguar, vai ser hoje. Os dois grupos iniciaram a primeira dose no dia 30 de março. Todas as doses serão aplicadas na sede da OAB, na rua Barão de Serra Branca, aqui no bairro de Candelária, zona sul da capital potiguar, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Com isso, estão suspensas as aplicações da segunda dose da Coronavac em idosos e profissionais da saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, restam cerca de 500 doses que serão aplicadas apenas nas pessoas com síndrome de Down, autismo e também nos acamados. A vacinação retorna para os demais grupos com a chegada de uma nova remessa, isso de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Natal. E ainda no portal G1, na primeira página, eu trago para você: Secretaria vê procura baixa pela vacina da Pfizer e avalia avançar o público das comorbidades. O grupo de pessoas com HIV começou a ser vacinado ontem. O objetivo do aumento é para que as doses da Pfizer não percam a validade. Elas podem ser usadas em até no máximo 14 dias. Se a procura dos portadores de HIV está baixa, então a secretaria vai literalmente abrir para um novo grupo. E ainda sobre vacina, Natal começa a vacinar idosos e professores contra a gripe. A campanha de vacinação contra a influenza, eu tô falando agora da gripe, hein? A campanha de vacinação contra a influenza entra numa nova etapa hoje aqui na cidade de Natal. Começam a ser vacinados os idosos a partir de 60 anos e os professores do ensino básico e superior de escolas públicas e privadas. Os pontos definidos para receber o imunizante na capital: 20 unidades básicas de saúde e 2 drive-thrus. Onde? Vou lhe dizer: Palácio dos Esportes e o Ginásio Nélio Dias. Palácio dos Esportes, Zona Leste de Natal. Ginásio Nélio Dias, Zona Norte da capital potiguar. No caso do Ginásio Nélio Dias, é o portão 3. Eu lembro a você que neste ano a campanha acontece simultaneamente à campanha da Covid-19. E detalhe, se você se vacinou contra a Covid-19, precisa de um intervalo de 14 dias para receber a vacina da influenza. Se você se vacinou com a influenza, vai ter que esperar 14 dias para receber a da Coronavac. A vacina contra a Covid-19. Coronavac é um dos tipos da vacina. Então, 14 dias é o tempo de espera. Ou o tempo no intervalo entre uma e outra. Você também confere: Globo Futebol Clube se reabilita, goleia Palmeiras na estreia do técnico Hugo Chacon. Estados com dívidas de 413 bilhões de reais negociam um novo socorro com a União. Isso também está na primeira página do G1, porque contempla, inclui o Rio Grande do Norte. Com uma dívida que ultrapassa 400 bilhões de reais, 6 estados. Quais são eles? Rio Grande do Norte, Amapá, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa turminha, esses 6 estados, eles querem aderir, eles estão em negociação com a União para aderir ao novo regime de recuperação fiscal. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, é o único estado que conseguiu entrar na primeira versão do regime lá em 2017. A nossa dívida, a dívida que pode ser negociada, no caso aqui do Rio Grande do Norte, é de 2 bilhões e meio de reais. Virou a página, vamos juntos? Vamos juntos ao site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Chegamos ao politicaemfoco.com. Ministério Público do Rio Grande do Norte recomendou que a gestão do município de Cruzeta suspenda processo seletivo e corrija irregularidades. Isso está na primeira página do Política em Foco. E traz ainda, terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte mantém decisão que anulou escolha de conselheiros tutelares em Macau. Pesquisa sobre sucessão mostra Bolsonaro com 37% e Lula com 33,2%. Pesquisa do Instituto Atlas aponta que no primeiro turno, o ex-presidente Lula sendo candidato, Bolsonaro aparece com 37%, Lula com 33,2%. Sérgio Moro, lembra dele? Despenca, chega agora a 4,9%. Ciro Gomes, você também lembra dele, aparece com apenas 5,7%. Barragem Santa Cruz do Apodi acumula maior volume dos últimos 6 anos. Isso está no Política em Foco e, inclusive, é o resultado do mais recente boletim do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARNE. No caso da barragem de Açu, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, hoje a barragem de Açu está com 58,25% da sua capacidade. A barragem Santa Cruz do Apodi acumula 39,49%, o maior volume desse reservatório nos últimos 6 anos. A barragem de Umari, aí em Upanema, atenção você que me escuta pela Minha Vida FM, aí em Upanema. A barragem de Umari, ela está com 73,18% da capacidade. E em o Marizal, o açude rodeador está com 86,77%. Vamos ainda a uma outra situação de reservatório. O Bonito em São Miguel, 19,35%, pouquinho. O Apanha-Peixe aí em Caraúbas, 77,5%. Situação das Lagoas, Lagoa do Bonfim aparece com 49,92% da sua capacidade total. A Lagoa de Estremoz, vai muito bem, obrigada, 100% da sua capacidade. Lagoa do Boqueirão aparece com 91,34% da sua capacidade total. 7h14, vamos juntos ao Noticiário Nacional. Jornal Estado de São Paulo, a manchete de hoje é: orçamento secreto, banca obra de pavimentação sob suspeita. Escuta essa história, que além da compra de tratores por preços acima do mercado, o orçamento secreto criado por Jair Bolsonaro para aumentar sua base no Congresso está sendo usado para o pagamento de pavimentação asfáltica. Dos 3 bilhões de reais que o Planalto destinou para o orçamento secreto, como aliás foi um furo de reportagem do jornal Estado de São Paulo, metade foi para obras de asfaltamento em redutos eleitorais de políticos. Parte desse dinheiro foi dirigida por parlamentares para a Codevasf, a estatal controlada pelo Centrão. O Tribunal de Contas da União identificou irregularidades nas licitações realizadas pela Codevasf entre novembro e dezembro para essa pavimentação. Os valores dos pregões questionados somam 533 milhões de reais. Parte desses recursos é originária do orçamento paralelo. Em manifestação ao TCU, a Codevasf afirmou que os impactos em caso de eventual anulação dos certames serão gigantescos. Vamos agora a um outro destaque do Estadão. Hamas lança foguetes e Israel responde com ataques aéreos. O conflito entre a política israelense e manifestantes palestinos, ampliado ontem em torno da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, se espalhou pela região. Militantes islâmicos dispararam foguetes na faixa de Gaza contra Israel, que reagiu com ataques aéreos. Segundo Hamas, o grupo radical palestino que governa Gaza, houve 20 mortes, sendo dessas 20, 9 crianças, minha gente. Busca pelo imóvel próprio faz financiamento bater recorde. Aliás, sobre isso eu vou falar um pouco mais no decorrer do nosso Jornal da Cidade de hoje, mas dando uma pincelada no assunto para você, lhe digo que o volume de financiamentos imobiliários cresceu 113% no primeiro trimestre, no comparativo com os três primeiros meses de 2020. E a projeção é de alta de 30% no ano. As operações chegaram ao recorde de 43 bilhões e 100 milhões de reais, com 187.600 unidades vendidas. Para muitos consumidores, a prestação ficou menor do que o aluguel. Vamos ao jornal Folha de São Paulo, manchete da Folha de hoje. Relatório altera versão sobre ação no Jacarezinho. Novo relatório de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro exclui da lista de objetivos da operação na favela do Jacarezinho o combate ao aliciamento de menores pela facção criminosa Comando Vermelho, mencionado anteriormente como a razão da ação, é que agora, no último dia 6, deixou 28 pessoas mortas. O novo documento produzido cita como única motivação o cumprimento de 21 mandados de prisão expedidos contra acusados por associação ao tráfico de drogas. Foram apreendidos ao menos 5 fuzis, 16 pistolas, uma submetralhadora, 2 espingardas e 6 granadas nessa ocorrência. Procurada, a corporação afirmou que há outros inquéritos em curso na Delegacia da Criança e do Adolescente. Os policiais descumpriram ainda uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que evitem remover vítimas de suas operações. Documentos hospitalares sugerem que 25 corpos foram retirados pelos próprios agentes do local em apenas uma ocorrência, com 2 óbitos, e a remoção é atribuída à Defesa Civil. Um outro destaque na primeira página da Folha: entregas em junho podem ser afetadas. O diretor do Butantan, Dimas Covas, falou ontem na possibilidade de não haver matéria-prima para produzir novas doses de Coronavac após a disponibilização daquelas previstas para esta semana. Segundo Dimas Covas, as entregas de junho poderão sofrer impacto. O detalhe é o seguinte: essa é uma visão pessimista, mas há uma expectativa de que esta semana o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, ele chegue aqui ao Brasil, ele saia lá da China e vai chegar ao Brasil aí na próxima semana. Então, nós vamos continuar produzindo a vacina Coronavac. Anvisa barra para gestantes vacina da AstraZeneca. Você, curioso? Direto ao ponto, direto ao assunto, para lhe dizer que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendou a suspensão imediata do uso da vacina da AstraZeneca com a Oxford, fabricada no Brasil pela Fiocruz, em gestantes. A agência reguladora citou o monitoramento de efeitos adversos em mulheres grávidas, sem trazer muitos detalhes, mas essa recomendação. Comissão apurará a busca de Ernesto por cloroquina. A CPI da Covid pretende investigar o ex-chanceler Ernesto Araújo por ter usado o Itamaraty para garantir o fornecimento de cloroquina ao Brasil, conforme foi revelado pela própria Folha de São Paulo. O depoimento inicialmente previsto para esta semana, o de Ernesto Araújo, foi adiado para a próxima semana, mais precisamente para o dia 18. Vamos juntos agora ao Jornal Globo. Eu trago para você a manchete do Globo. MP pede ao TCU investigação sobre orçamento paralelo. A gente já falava sobre isso, mais uma investigação, esse orçamento paralelo que escancara a real negociação que há para a construção da chamada base governista. E tem um detalhe. O jornal O Globo traz a informação de que deputados e senadores aliados tiveram 3 bilhões de reais liberados pela pasta do desenvolvimento regional. E essa pasta nada mais é do que a pasta comandada pelo ministro potiguar Rogério Marinho. Planos de saúde podem ficar sem reajuste. Com a provável decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar de não conceder reajuste aos planos individuais, deve crescer a pressão por mais transparência no cálculo dos aumentos de contratos coletivos que não são regulados pelo órgão. A decisão da ANS, da Agência Nacional de Saúde, será tomada semana que vem. Brasil tem redução de 31% na média móvel de óbitos em um mês. O número de vacinados com ao menos uma dose cresceu 55,6%. E a gente teve uma redução no número de óbitos, a média, em 31%. Vamos agora a um outro destaque. Aliás, o jornal O Globo traz uma foto gigante da violência lá em Israel. Lamentável. Vamos a um outro destaque. Ex-BBBs estreiam o reality show No Limite hoje. Olha aí. O reality show de sobrevivência, o No Limite, vai ao ar a partir de hoje com um elenco de 16 ex-BBBs, ex-Big Brothers. Gravado numa praia do Ceará, o programa pioneiro agora em sua quinta edição terá desta vez um público mais ativo nas redes, lidando com polêmicas. E ainda, Jacarezinho, 25 mortos tinham antecedentes. Isso está no jornal O Globo. Vamos à imprensa internacional, chegando na CNN. Destaque da CNN: americanos ganham cerveja e ingressos para se vacinarem. Uma realidade completamente diferente da nossa. Após meses de restrições, museus, hotéis e pubs vão reabrir na Inglaterra. Inglaterra que está muito avançada na questão da vacinação. Israel relata disparo de foguetes. Confrontos em Gaza deixam 9 mortos. Padres alemães desafiam proibição do Vaticano ao abençoar uniões do mesmo sexo. Número de óbitos sobe para 85 após ataque à bomba em escola lá no Afeganistão. Menino de 4 anos gasta $3 mil com picolé. É o seguinte, pegou o celular da mãe. O celular tinha autorização para compra via cartão de crédito e ele, uma criança de 4 anos de idade, comprou $3 mil em picolé do cartão da mãe. O que é que você me diz dessa história? Aí, quer saber o seguinte? Diz que é em torno de R$15 mil em picolé. A encomenda chegou na casa da família e os produtos não podiam ser devolvidos. Mais de 900 picolés temáticos. E a criança é apaixonada pelo Bob Esponja. Então foram 900 picolés todos com a figura do Bob Esponja. E o prejuízo para a mãe de R$15 mil. Bom, daí eu me lembrei. Bom, quantas pessoas você não lembra de uma figura dessa? Vamos lá, vamos para... Picolé é bom, mas 900, vamos lá. Jornal El País, no El País de hoje, queda na popularidade de Bolsonaro e CPI alivia um colapso na imagem do Brasil no exterior. Aprovação crescente do presidente, atuação mais incisiva de opositores e a instalação da CPI reduzem a perplexidade internacional com a falta de reação ao projeto de Bolsonaro. Civis armados atiram em grupos indígenas e o caos toma conta de Cali. Presidente Ivan Duque pede aos líderes do Conselho Regional Indígena do Cauca que suspendam os bloqueios na terceira maior cidade da Colômbia. Meus caros ouvintes, esses são os destaques dos jornais locais, do site politicainfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, dos jornais nacionais e, claro, da imprensa internacional. Pauta do dia. Chegamos agora à pauta do dia de hoje. E a pauta do dia de hoje é sobre o decreto da governadora Fátima Bezerra. O decreto que está em vigor, ele vai até amanhã. Portanto, a grande expectativa é sobre como vai se posicionar o governo do estado em relação ao novo decreto. Vai flexibilizar? Vai manter as regras como estão postas hoje? Pois é. A governadora Fátima Bezerra, ela esteve reunida com setores do chamado segmento produtivo do estado do Rio Grande do Norte. Esperava-se até que ontem ela poderia anunciar o novo decreto, mas não. Como vai até amanhã, fatalmente ela vai anunciar hoje o que vai fazer. Vai flexibilizar, vai manter, vai enrijecer? Dessas três alternativas, a que tem a menor chance, naturalmente, é a do enrijecimento. Porque, de fato, o Rio Grande do Norte está hoje com um número menor de novos casos, graças a Deus. Que a governadora, a grande tendência é que ela aumente a flexibilização, mas não vamos esperar uma flexibilização tão grande. A governadora Fátima Bezerra tem se mostrado muito comedida quando vai para a caneta da flexibilização. Aliás, o Comitê Científico do Governo do Estado é muito retranqueiro, a expressão é essa. Então, ela certamente, ela, a governadora, vai flexibilizar porque a pressão é gigante sobre todos os lados para flexibilizar, mas não vai avançar tanto. Por outro lado, a Prefeitura do Natal deverá emitir um novo decreto e aí sim, já uma sinalização de que a flexibilização seja maior. Fatalmente, hoje nós vamos conhecer os termos desse novo decreto do governo do estado, quem sabe aí avançar, inclusive, na questão do toque de recolher aos domingos. Tão polêmico, porque na prática, o toque de recolher aos domingos, ele, domingos e feriado, só permite funcionamento de restaurante das 11 às 3 da manhã às 3 da tarde, e todos os dias, de domingo a domingo, o restaurante, o bar, não pode vender bebida alcoólica para consumo no local. Este é um dos pontos mais polêmicos do decreto que está em vigor por parte do governo do estado. Quem sabe até o final da edição do Jornal da Cidade a gente já não tenha uma sinalização mais clara do que a governadora trará nesse novo decreto. Esta é a nossa pauta do dia de hoje. Você está no Jornal da Cidade, manda sua mensagem, interaja conosco no nosso YouTube, vem para o YouTube, eu também já tô aqui no YouTube, ó, para ler suas mensagens. No YouTube é o 94FM Rádio Cidade. Já chama a sua atenção que nossa entrevistada hoje será a nova Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso. Daqui a pouquinho ela vai estar se dirigindo aos estúdios da nossa 94FM, da Rádio Cidade, os estúdios da 94FM aqui no bairro de Candelária. Então vem para o YouTube 94FM Rádio Cidade, vai para o Facebook 94FM Rádio Cidade ou... manda mensagem pra mim aqui, ó, no nosso 996164494, 996164494, mandando um abraço muito especial pra doutora Ana Cristina. Eu tive a alegria, a honra de conhecê-la ontem. Abraço pra você, Ana Cristina, muito bom lhe conhecer, figura do bem, uma pessoa do bem, um abraço pra ela. Trânsito na cidade, com Tássio Cavalcante. Chegou Tássio Cavalcante trazendo as informações sobre o trânsito nesta terça-feira. E aí, Tássio, bom dia. Bom dia, Naruto, bom dia, Fran Rodrigues, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 94FM. Olha, trânsito um pouquinho complicado para quem sai da Zona Norte pela ponte de Igapó. O pessoal da SPTU encerrou há pouco tempo a operação da faixa reversível devido ao volume de veículos que vem dali do sentido urbano, Zona Norte. E aí o trânsito está fluindo, mas está um pouquinho lento ainda para quem sai da ponte de Igapó. A melhor opção para você que está nos ouvindo e está na Zona Norte de Natal é utilizar a ponte Nilton Navarro, que tem trânsito tranquilo e fluindo bem para o horário. Já na Avenida Nevaldo Rocha, antiga Avenida Bernardo Vieira Ana, trânsito lento desde o viaduto da Urbana até ali na altura da Rua dos Pegas, para quem vai acessar tanto o bairro das Quintas como também o bairro do Alecrim. Por falar no bairro do Alecrim, a Avenida Coronel Estevam tem trânsito lento ali na altura do Centro Comercial do Alecrim, no sentido Cidade Alta. Já a Rua Jaguarariana tem trânsito um pouquinho complicado até o cruzamento ali da Avenida Bernardo Vieira, no sentido do bairro do Alecrim. Na zona sul de Natal, a BR-101 tem trânsito fluindo bem desde ali do Porto dos Reis Magos, com um pequeno ponto de lentidão ali na altura de Potilândia, em frente ao centro administrativo do estado. E o viaduto do Quarto Centenário tem trânsito lento para quem vai acessar o túnel da Avenida Lima e Silva em direção à zona oeste de Natal. Na Avenida Senador Salgado Filho, trânsito lento a partir dali da Igreja Universal até o cruzamento com a Avenida Amintas Barros no sentido centro. E a Rua São José é uma excelente opção para quem vem da Zona Sul em direção ao bairro do Alecrim e tem trânsito bem tranquilo para o horário. Já o cruzamento da Avenida Prudente de Moraes com Integração, Ana, trânsito um pouquinho lento para o motorista que vai atravessar aquele trecho. Por fim, a Avenida Engenheiro Roberto Freire tem um ponto de lentidão ali na altura da rotatória para quem vai acessar tanto a via costeira como também quem vai em direção à BR-101. Ana Ruth Dantas, eu volto amanhã com mais informações do trânsito. Abraço para você, Tássio. Um excelente dia. Até amanhã. Até amanhã. E olha o ITEP. É, o Ministério Público tá jogando as lentes sobre o ITEP, os holofotes. Quer saber sobre jeton, ou seja, dinheiro pago pelo ITEP. Olha aí, ITEP, vai ter que explicar a irregularidade no pagamento de jetões aos membros da Comissão de Controle Interno e da Comissão Permanente de Licitação do ITEP. Está sendo alvo de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual. Uma portaria publicada na edição de hoje do Diário Oficial. Essa portaria é assinada pelo promotor Vitor Emanuel de Medeiros Azevedo. O doutor Vitor Emanuel, ele inclusive chama a atenção para o recebimento de cópia de um processo administrativo disciplinar que foi instaurado para investigar a notícia de que, presta atenção, membros da Comissão de Controle Interno e da Comissão Permanente de Licitação do ITEP, do Instituto Técnico Científico de Perícia, membros receberam jeton mesmo estando em viagem ou de férias. No inquérito, o promotor destaca a necessidade de adoção de um controle mais efetivo. Aliás, vou até corrigir o promotor, não é mais efetivo não, é minimamente eficiente. E essa informação, esse inquérito que foi aberto hoje, agora, publicado hoje no Diário Oficial, já suscita uma curiosidade. Eu quero saber quanto é o jeton da Comissão Permanente de Licitação e da Comissão Interna do ITEP. Vou no portal da transparência. E se não tiver, eu vou cobrar aqui, nos microfones do nosso Jornal da Cidade e da 94 FM. Quanto é esse jeton? Porque todo jeton é muito alto. O que é jeton, para você que não entende? Olha só, jeton é um valor que a pessoa recebe por reunião que participa. Não é salário, não. Não é você trabalha o mês todo. Não, é só participar de uma reuniãozinha, já tem um jeton garantido. E eu tô falando de dinheiro e muito dinheiro. Todo jeton, eu tô para conhecer um jeton que seja barato. Então, minha responsabilidade, ir no portal da transparência e quero saber o valor dos jetons do ITEP, quem integra essas comissões. Responsabilidade da direção do ITEP, direção geral do ITEP, prestar contas. Por que a pessoa de férias recebeu o jeton? Isso é dinheiro público. E dinheiro público exige respeito e transparência. Manda mensagem, interaja conosco. Este é o Jornal da Cidade, que tem um compromisso. O nosso compromisso é só com você. Então manda sua mensagem. E olha, vamos falar sobre vacina. Isso é boa. Chefe do Executivo Estadual, governadora Fátima Bezerra, confirmou que nós vamos receber hoje 18.720 doses da vacina contra a Covid-19, da vacina fabricada pela Pfizer, junto com a BioNTech. Segundo a governadora, essas vacinas deverão chegar às 10 horas da manhã no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Esse é o segundo lote que a gente recebe agora da Pfizer. Nós recebemos um semana passada e esse segundo lote é consequência daquela 1.100.000 doses da Pfizer que chegaram no final de semana aqui no Brasil. Governadora Fátima Bezerra destacou que o Rio Grande do Norte vai seguir buscando mais doses da Coronavac. Aliás, havia uma busca ou uma tentativa de busca de entendimento, o Rio Grande do Norte queria o quê? Queria trocar a vacina da Pfizer pela Coronavac. Por que, Ana Ruth? Simples. Porque a vacina da Pfizer, nós temos uma fila de pessoas, mais de 60 mil pessoas aguardando pela vacina da Pfizer, a chamada D2, a dose 2 da vacina da Pfizer, da vacina Coronavac, a D2 da Coronavac. Então, o Rio Grande do Norte queria dizer, eu tenho 18, meu direito era 18 mil da Pfizer, então eu quero 18 mil da Coronavac. Isso o Ministério da Saúde negou até o momento. Então, nós vamos receber essas 18 mil doses da vacina da Pfizer e, com isso, graças a Deus, vamos avançar na vacinação contra a Covid-19. Hora do intervalo e eu vou aqui para o nosso YouTube 94FM Rádio Cidade. Agradecer pela audiência, Nilza Maria Tita, ela diz, Ana Ruth, isso é uma imoralidade. É verdade, é uma imoralidade. E a direção-geral do ITEP tem que explicar, se é que tem explicação. Se a pessoa está de férias, não tem direito ao jeton. E eu quero saber quem está recebendo o jeton. Vou no portal da transparência, quero saber quem integra essa comissão e quanto é que essas pessoas estão recebendo. Elisama Cruz, bom dia para você, Elisama. Está aqui no nosso YouTube, 94FM, Rádio Cidade. Muita gente mandando mensagem também no 9-9616-4494. Adilson Almeida, bom dia, Adilson. Um abraço para você. Ex-vereador Ari Gomes, um abraço. Reginaldo tá por aqui. Joselito também, Souza. E aí, Fran? Ana Ruth, aqui pelo nosso Facebook do Jornal da Cidade, vamos mandar aquele grande abraço, bom dia pro amigo, advogado, Revio Alves, ligado aqui no nosso programa em Lagoa Nova, Fernando Maia tá com a gente em Parnamirim, Eleni Maria, recebe o nosso abraço, nosso bom dia, Hernani Suassuna também no sítio Malhada da Areia, valeu, ótima terça-feira, não esquecendo aqui, amigo Jansen Motos, ligado aqui no nosso programa e também Júnior Vitalino, tá em nossa sintonia, nos desejando aí um feliz dia para você também, Júnior. Daqui a pouquinho tem mais alô para mais gente que tá com a gente aqui pelo nosso Facebook do Jornal da Cidade. Neto tá pedindo o seguinte, para eu falar sobre o pagamento dos atrasados. Neto, é o seguinte, se você ganha até R$4.500, o seu 13º de 2018, vai ser pago agora em maio. Se você ganha mais de R$4.500, você vai receber R$2.000 e o restante do 13º de 2018 lá no mês de novembro. Agora, Neto, presta atenção. Eu tô falando do 13º de 2018. Dezembro de 2018, sem previsão, muito provavelmente no próximo ano. E o salário agora de maio, tudo certinho, dia 15 e dia 31. Aí, dependendo da faixa salarial, dia 15 para quem ganha até R$3.000, dia 31 finaliza. É isso. Vamos para o intervalo, a gente se encontra em um minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já ouviu falar do café Maratá? Pois é, em todos os momentos do seu dia, para toda a sua família, para qualquer ocasião. Para quem é apaixonado por café, no trabalho, para dar aquela energia, levar a rotina do dia, as reuniões de negócios, nos momentos de lazer, para relaxar, jogar conversa fora com os amigos. Em todos os momentos, o café tem que ser Maratá, tradicional, superior, descafeinado. A linha de café Maratá é produzida a partir de grãos selecionados e um rigoroso processo de cultivo e produção. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Experimente para um dia a dia mais especial, Maratá. O melhor que há. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Fiat Cronos, na mitologia, deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$75.790 por R$69.727. Isso mesmo, garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vamos! Volte para a Unimed Natal e aproveite condições especiais. Carência zero, mais até 15% de desconto nas quatro primeiras mensalidades. E todos os benefícios que só o melhor e maior plano de saúde do estado pode oferecer. 42 anos de confiança e credibilidade, mais de 1.600 médicos cooperados, aplicativo próprio, centro clínico virtual e hospital referência. Unimed Natal, 3220-6200. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. De volta com as informações, com as notícias aqui no nosso Jornal da Cidade. Enquanto tinha um intervalo, eu já procurava aqui no portal da transparência do ITEP, mas o ITEP tem nem link de transparência quando no site, no portal, no site exclusivo do ITEP. Mas eu continuo procurando, não tem pressa não. Encontro. Seguindo com as notícias, com as informações, é o maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte. E olha só, Covid-19 matou dois policiais penais no estado, uma delas inclusive grávida. O número de agentes de segurança pública mortos pela Covid-19 aumentou no estado potiguar. E segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária, foram registrados óbitos de dois policiais penais. Uma das vítimas fatais, lamentavelmente, foi uma agente chamada Flávia Roberta Nascimento, 33 anos. Ela estava grávida quando contraiu a doença. Foi feito parto de emergência. O bebê escapou, resistiu, mas infelizmente Flávia veio a óbito aos 33 anos de idade. E o outro agente penitenciário, que faleceu também vítima da Covid-19, Tenisvaldo. Tenisvaldo, inclusive, fazia parte do grupo de risco, mas continuava atuando e, infelizmente, também veio a óbito. E o prefeito da cidade de Apodi, o prefeito Alan Silveira, anunciou um novo decreto mais restritivo, mais rígido, para tentar conter a disseminação da doença. A cidade de Apodi somou, só semana passada, em uma semana, 6 óbitos. Um outro dado que preocupa é a alta taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid. E aí, o prefeito Alan Silveira, ele anunciou um decreto muito mais rígido, proibindo o funcionamento de academia, celebração religiosa presencial, aula presencial, reforma pública e privada de construção, aglomeração em rua, praça, calçada, fechou praticamente tudo. Outros municípios também estão adotando uma situação, algo muito semelhante. É o caso Monte das Gameleiras, Caraúbas, Carnaubais, são algumas das cidades que estão com um toque de recolher muito mais rígido, com ações, com iniciativas dos prefeitos para tentar conter a disseminação da Covid-19. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está em polvorosa. Dois focos. Um foco, sucessão da OAB, já em curso nos bastidores, com definição de pré-candidatos e trabalho de articulação. No outro foco, um escândalo que surge da Caixa de Assistência ao Advogado do Rio Grande do Norte, a CAARNE, com a suspeita de desvio de recursos públicos supostamente feitos pela presidente afastada da CAARNE, Monalisa Dantas. Monalisa Dantas se afastou, ela pediu afastamento da presidência da CAARNE. A investigação continua sobre supostos desvios, inclusive há suspeitas também de que as pessoas da OAB tenham se vacinado pelo simples fato de terem cedido o espaço da CAARNE, aliás, terem cedido o espaço para aplicação da vacina. Muitas explicações, aliás, precisam ser dadas. E Monalisa Dantas, que era cotada, que vinha trabalhando, e ela disse que não, mas vinha trabalhando sim, todo mundo sabe. Ela vinha trabalhando, vinha tentando se viabilizar como candidata a presidente da OAB, mas agora, claro, projeto naufragado, ela tem que se preocupar em tentar explicar essas suspeitas que pairam sobre a gestão na Caixa de Assistência ao Advogado do Rio Grande do Norte. E no outro foco, a sucessão da OAB. Aldo Medeiros sonha em continuar presidente, mas a oposição já se mobiliza e já se articula de todos os lados, com todos os cantos. Vida Saudável. Agora no nosso quadro Vida Saudável. O Vida Saudável é um quadro diário que a gente traz aqui, abordando dicas sobre sua saúde. Vida Saudável, que está promovendo uma grande campanha de arrecadação de farináceos e fraldas descartáveis para os idosos. Esses produtos serão doados para 6 instituições de caridade que tratam as pessoas da terceira idade aqui no Rio Grande do Norte. E você pode fazer a sua doação no Incor Natal, na Extra Farma, farmácia aqui na Avenida Jaguarari, em Natal, e também no DNA Center, na Avenida Afonso Pena. São 3 pontos de arrecadação dos produtos para doação nessa grande campanha do Vida Saudável. Vamos ao nosso quadro. A pessoa idosa é mais comum do que a gente pode imaginar. Infelizmente, esse é um dado muito real. E é sobre isso que eu vim conversar com vocês agora. Eu sou Silvana Vieira, sou psicóloga, empresária e sou voluntária do projeto Vida Saudável RN. E nós estamos lançando a campanha que vai até o dia 10 de junho para dar atenção contra a violência à pessoa idosa. E junto a isso, também queremos fazer a arrecadação de alguns itens para entregar às 5 principais instituições de amparo à pessoa idosa da nossa cidade. Se você quiser saber mais, inclusive sobre os pontos de arrecadação, visita lá o nosso Instagram, Vida Saudável RN. E se possível, seja um voluntário, você vai ver. Temos vários projetos e você com certeza vai poder se identificar com um deles. Então, até o dia 10 de junho, estamos focados no projeto para a pessoa idosa. Vamos colaborar? Entra lá nas nossas redes sociais, seja um voluntário e faça parte dessa grande corrente do bem. Tá aí, esse é o nosso quadro Vida Saudável. Fran Rodrigues, você tem novidade? Ana Ruth, eu trago aqui uma notícia nacional. O seguinte: a área técnica do Tribunal de Contas da União, TCU, recomendou que seja determinado ao Ministério da Saúde que requisite leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva, UTI, de hospitais militares que estejam aí ociosos para atendimento da população em geral durante a pandemia. O relatório, no âmbito de um processo do TCU, ocorre desde meados de março e apura possíveis irregularidades relacionadas à não oferta ao público civil de leitos que estariam disponíveis durante o enfrentamento do novo coronavírus. E agora eu tenho um recado muito especial para você. Sabe por quê? Porque eu vou falar sorvete do picolé Piccolo. Aqui eu já tô com a embalagem do rapadura com coco. Aliás, esse aqui eu conheço. Fantástico esse sorvete rapadura com coco. Isso é sorvete Piccolo. E sorvete Piccolo é assim: naturalmente da fruta, gelatos italianos brasileiríssimos e clássicos. O sorvete Piccolo, 100% natural. E se for de fruta, pedaços de frutas tropicais. Encontre os produtos Piccolo, sorvete, picolé e gelatos nos melhores estabelecimentos da cidade. Sorvete Piccolo, o sabor que ninguém faz. Aliás, siga o sorvete Piccolo no Instagram, no @ Produtos Piccolo. Esse Piccolo é com 2 C's. E o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, abre as inscrições para a seleção de pesquisador no projeto Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis. Essas inscrições poderão ser feitas até quinta-feira, aliás, e o edital já está disponível lá no site do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da UFRN. E a RN-118 está interditada, aliás, por 3 dias para conserto de um bueiro rompido pelas chuvas no trecho entre São Rafael e Jucurutu. Portanto, se você vai pegar a estrada nessas imediações, presta atenção. O DR informou que o tráfego de veículos na RN-118 foi interditado e vai ser interditado até amanhã. É o trecho entre Jucurutu e São Rafael para o conserto de um bueiro rompido pela ação forte das últimas chuvas. Os veículos que vêm de Jucurutu pela BR-226, eles estão tendo a opção de desviar por Santana do Matos, no distrito Três Porteiras, Barão de Serra Branca, e aí os veículos seguirão em direção à BR-304. E as academias de Natal estão passando por uma fiscalização e quem estiver descumprindo uma multinha aí de R$20 mil. Prefeitura da capital intensificou as fiscalizações nas academias devido a denúncias de aglomeração e desrespeito a regras sanitárias. A CIMURB, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, tem feito fiscalização. As mais recentes foram nas academias nos bairros do Tirol e Lagoa Nova. Quem descumprir a multinha, vai pro bolso, R$20 mil. O deputado Francisco do PT protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui o Programa Estadual de Arrecadação e Doação de Alimentos, o Prato Solidário RN. O objetivo é definir procedimentos para que o governo fortaleça o serviço de captação ou recepção e distribuição gratuita de gêneros alimentícios. Seguindo com as notícias, com as informações, manda mensagem. Vou lá para o YouTube, 94FM Rádio Cidade, ou manda mensagem aqui para o nosso 9 9616-4494. O Detran vai fazer um leilão quinta-feira, depois de amanhã. 206 lotes de veículos que foram apreendidos em ações de fiscalização. Os lotes com veículos que poderão continuar circulando e outros, inclusive, pura sucata. Mas dá para fazer outros aproveitamentos. Esses veículos retidos, você pode ir lá olhar, para se quiser participar do leilão, nos pátios do Detran de Natal, Mossoró, Açu e Pau dos Ferros, das 8 ao meio-dia, hoje e amanhã. Só hoje e amanhã, porque na quinta já tem o leilão 10 horas da manhã, lancecertoleilões.com.br. E uma última informação, antes de irmos para o intervalo, que o Senado Federal está estudando 14º salário para aposentados e pensionistas. O estudo é um projeto de lei para instituir o 14º salário para aposentados e pensionistas que fazem parte do regime geral da Previdência Social. Quem está tentando protocolar ou está levando esse projeto adiante é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e ganha força nos bastidores do parlamento depois que o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que antecipou o 13º salário dos aposentados. Hora do intervalo, manda mensagem no nosso YouTube, vem pra cá pro YouTube, 94FM Rádio Cidade. Rony Paiva tá dizendo assim, Ana Ruth não manda alô, eu mando, Rony. Então você tá no YouTube, eu tô mandando alô. Eles, você não manda alô como fazia pra Rodrigues. Ô, oh, que isso? Manda alô aí pra Rony, ele tá... Ô, Rony Paiva, bom dia. Paulo Roberto Barros tá dizendo, ele está em Recife. Um abraço pra você, Paulo, e para a esposa dele, Cecília Lima Barros. Muito obrigada, eles estão aqui no YouTube, 94FM Rádio Cidade. Carlos Alberto, do Panatis, aí no Potengim, um abraço. Neidinha e Messias em Martins, obrigada pela audiência. E aí, Fran? Ana, aqui pelo nosso Facebook, muita gente em nossa sintonia. Mandar um grande abraço, bom dia pro Mirim Propaganda de Pau dos Ferros, que não perde um seu programa. Tem aquele nosso abraço, bom dia aqui, ó, pro Floresvaldo Bezerra Carnaúba dos Dantas. Elmer Fialho recebe o nosso abraço, nosso bom dia. Amiga Zenaide Costa, tá ligadíssima aí nos assistindo, desejando um ótimo dia. Valeu pra você também, Zenaide. Tem bom dia ainda também, amiga Simone de Candelária. E não esquecendo, amiga Fátima nas Rocas, ligadíssima aqui no nosso Jornal da Cidade, Ana Ruth. Vamos para o intervalo, a gente se encontra em um minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já ouviu falar do café Maratá? Pois é, em todos os momentos do seu dia, para toda a sua família, para qualquer ocasião. Para quem é apaixonado por café, no trabalho, para dar aquela energia, levar a rotina do dia, as reuniões de negócios, nos momentos de lazer, para relaxar, jogar conversa fora com os amigos. Em todos os momentos, o café tem que ser Maratá, tradicional superior descafeinado. A linha de café Maratá é produzida a partir de grãos selecionados e um rigoroso processo de cultivo e produção. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Experimente para um dia a dia mais especial, Maratá. O melhor que há. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Fiat Cronos, na mitologia, deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Isso mesmo, garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O momento crítico que estamos passando com a pandemia da Covid-19 exige medidas preventivas urgentes. A Unimed Natal recomenda o reagendamento de consultas, exames não urgentes, procedimentos e cirurgias eletivas. Também orienta a evitar aglomerações, lavar sempre as mãos e não tocar nos olhos, boca e nariz, fazer uso constante da máscara e do álcool em gel e ficar em casa sempre que possível. Unimed Natal. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. De volta com o nosso Jornal da Cidade, direto daqui dos estúdios da nossa 94 FM. O foco agora é o noticiário nacional. Eu trago informações de que a Amazon anunciou que vai acelerar o frete em compras internacionais na briga pela entrega rápida. Na briga por prazos mais curtos nas entregas do chamado e-commerce, a gigante Amazon anunciou uma modalidade de frete gratuito para compras internacionais para os assinantes do serviço Prime no Brasil. A companhia também afirmou que vai acelerar o despacho de mercadorias lá dos Estados Unidos para o mercado brasileiro. Mesmo com os atrasos devido à pandemia da Covid-19, a empresa promete que os itens importados no Brasil, eles vão chegar por aqui em no máximo 2 semanas. É uma nova frente da Amazon para tentar ampliar o seu mercado aqui pelo nosso país. E olha, agora eu tenho um recado muito especial para você, porque agora eu vou falar da família Maratá, claro. Maratá possui uma diversidade enorme de produtos. Você encontra produtos para o seu café da manhã, na preparação do almoço, no lanche da criançada e também no seu jantar. Maratá tem uma linha completa de produtos de altíssima qualidade. Você encontra no supermercado, bem pertinho da sua casa, o maravilhoso cuscuz, os achocolatados, a mistura para bolo, refresco em pó, o tradicional café, os sucos, a linha de molho pronto, uma variedade de especiarias, a pimenta, o chá e muito mais. Tudo isso é Maratá. Conheça a linha completa em maratá.com.br e você segue Maratá nas redes sociais, no arroba Maratá Oficial. Produtos de qualidade é Maratá. Esse sim é o melhor que há. E a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos anunciou a autorização para que a vacina contra o coronavírus produzida pela Pfizer BioNTech seja aplicada em adolescentes de 12 a 15 anos. A medida se coloca como um passo, aliás, importantíssimo na luta contra a pandemia e permite que uma população mais jovem seja protegida contra a Covid-19. Daqui a pouquinho você confere uma entrevista com a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso, que já chegou aqui aos estúdios da nossa 94 FM. E o IBGE se posicionando sobre o censo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou ao Supremo Tribunal Federal que a realização do censo este ano depende do avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19. Esse ofício encaminhado à corte, ele vai integrar o processo onde é analisada a discussão, onde está posta a discussão, aliás, que tem como relator o ministro Marco Aurélio Melo, sobre a questão de cancelar ou não o censo de 2021, já que o próprio IBGE anteriormente tinha dito que com o orçamento de pouco mais de R$ 70 milhões, não há como fazer nenhum censo. Eu dizia para você que queria detalhar e o faço agora, E depois de crescer 57,5% ano passado, o volume de financiamentos imobiliários deu um verdadeiro salto, 113% agora no primeiro trimestre de 2021, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Os dados foram revelados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. E a avaliação é de que, mesmo com o início do processo de alta de juros no Brasil e a escalada de preços de material de construção, aliás, pelas alturas, a expansão do setor imobiliário deverá continuar, é isso que a associação espera, a ABCIP deverá continuar nos próximos meses. E a Itapemirim, certamente você está acostumado com a Itapemirim ônibus, mas tem a Itapemirim agora a companhia aérea Itapemirim. Após conseguir a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para operar voos comerciais em todo o território nacional, o grupo Itapemirim já começou a receber as aeronaves para as suas operações. Já são duas e a Itapemirim vai focar os seus voos a partir do aeroporto de Confins, em Minas Gerais. O Airbus A320 deve ser uma das aeronaves a serem usadas pela companhia aérea, pela nova companhia aérea Itapemirim. 8:03, eu faço um intervalo e no próximo bloco a conversa é com a Procuradora-Geral de Justiça, a nova procuradora, já escreveu história por ser a primeira mulher a assumir o comando do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A gente conversa com a doutora Elaine Cardoso em um minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Jornalismo com opinião, credibilidade e imparcialidade. Para você encerrar o dia bem informado. Ponto e vírgula na cidade. Um debate interativo com assuntos quentes do mundo político, econômico e empresarial. Sem papas na língua, sem rodeios e sem filtro. A apresentação dos jornalistas Romeneiros, Joaquim Pinheiro e comentários com Henrique Santana. Ponto e vírgula na cidade. De segunda a sexta, a partir das 18 horas, aqui na sua 94 FM, Rádio Cidade. Sintonize e fique bem informado. Cidade. A Rádio Cidade está no Spotify. É isso mesmo. É só entrar no aplicativo Spotify e procurar por 94FM-Rádio Cidade. Lá você vai encontrar um material exclusivo, pensado especialmente para você. Com playlists selecionados, seleções de convidados do programador é você e muitas outras novidades. Segue a gente. Acesse o aplicativo Spotify e procure por 94FM-Rádio Cidade. Tudo isso só para ficar ainda mais pertinho de você. 94FM, a rádio conectada ao seu ritmo. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora, a nossa conversa é com a nova Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso. Muito bom dia, seja bem-vinda, doutora Elaine. Bom dia, Ana Ruth, e bom dia a todos os ouvintes, né? Uma satisfação estarmos aqui. Doutora Elaine, eu dizia no bloco passado, a primeira mulher a assumir o comando do Ministério Público do Rio Grande do Norte. De cara, a senhora já assina um capítulo importante na história do Ministério Público pelo fato desse pioneirismo. Como é que a senhora hoje analisa essa missão ou esse desafio que está posto? Bem, vamos por partes, né? Então, inicialmente, eu acho que assim, é muito importante essa questão que você colocou da primeira mulher, né, como chefe da instituição. E veja, tantos anos depois já da existência do Ministério Público, somente em 2021 temos essa realidade. É importante destacar, Ana Ruth, que em eleições anteriores, outras colegas também já disputaram, né? E o interessante é que, nos últimos anos, os chefes do Executivo sempre têm priorizado, como é realmente o pleito do Ministério Público, aquele que tem o maior número de votos para, de fato, ser nomeado e chefiar a instituição. E nesse ano também conseguimos dessa forma, né? Eu fui a mais votada, na verdade, eu fui a única inscrita, né? Dentro desse cenário, obtive, né, uma votação bastante expressiva de confiança dos colegas. E a governadora também fez essa nomeação, né, que também já tinha sido apresentado o pleito a ela, mesmo que houvesse alguma outra candidatura, e esse era um compromisso nosso, de só assumirmos se fôssemos realmente, né, a candidata mais votada. Então, esse contexto de sermos a primeira mulher, ele vem primeiramente com essa realidade de termos tido a aprovação interna dentre os integrantes, né, dentre os membros do Ministério Público. E, claro, o fato de, nesse contexto, além de uma votação que legitimou o nosso nome, sermos a primeira mulher a estarmos à frente da instituição, muito nos honra, não é? Muito nos alegra, porque sabemos da importância dessa maior representatividade feminina em todos os espaços, né? Principalmente espaços de poder, espaços em que há possibilidade de uma atuação que venha a gerar mudanças positivas na vida das pessoas, né? E eu espero, de fato, que isso inspire outras, né? Que a gente sabe que nunca foi falta de capacidade, mas sim esse encorajamento, porque, de fato, alguns desafios são apresentados e é preciso ter essa disponibilidade para lidar com essas questões. Doutora Elaine, o que é que deve marcar a gestão da senhora à frente do Ministério Público do Rio Grande do Norte? O que é que a senhora coloca como marca para perseguir durante esses próximos 2 anos? Isso. Ana Ruth e todos os ouvintes, nós buscaremos cada vez mais uma atuação que tenha resultados socialmente relevantes, né? Acho que esse é um destaque. O Ministério Público, é importante que se diga, é uma instituição que zela pelo cumprimento das leis, que também, caro ouvinte que nos acompanha, está próximo para a defesa daqueles direitos fundamentais. Então, quando se fala da questão da saúde, da educação, o Ministério Público é um órgão que pode acolher as suas reclamações e verificar se aqueles serviços eles estão sendo adequadamente prestados, ou fiscalizar e cobrar que medidas adequadas sejam efetivadas, né? Então, essa aproximação com a sociedade, ela é realmente muito importante, e nós pretendemos reforçar, né, para que os reclamos, né, os problemas que estejam, de fato, sendo mais evidenciados, eles possam, dentro, claro, das atribuições do Ministério Público, dentro do que lhe cabe atuar, agir na busca de melhores resultados. A senhora era a procuradora adjunta com o então procurador-geral de justiça, doutor Eudo Leite, e agora assume a titularidade. Sua equipe, doutora Elaine, já definiu? Muito bem, Ana Ruth. É importante frisar o seguinte: de fato, esses 4 anos, né, esses últimos 4 anos que eu tenho estado como adjunta, foi um período muito importante, uma oportunidade, né, ímpar, tanto para conhecer melhor administrativamente a instituição, como também para pensar e atuar em várias frentes, né, que muito foi feito nesses 4 anos. E eu tenho certeza que essa confiança depositada dos colegas no meu nome também é fruto disso, né, de um trabalho que já vem sendo executado, né, com muito cuidado e com muito afinco. E essa nomeação que saiu a semana passada, né, a governadora também chancelou o meu nome, a posse ela será no dia 18 de junho. Então, tem um tempo aí, a gente está realmente se organizar. Isso mesmo. A gente está realmente formando a equipe. Temos internamente também, e vamos cumprir isso, um compromisso no que diz respeito a que os colegas que estão afastados, né? Porque a gente está, quem está numa função como essa se afasta da promotoria, a gente possa manter esse afastamento só por 4 anos. Então, a gente vai ter mudanças, né, na equipe, de fato, mas a equipe ela está ficando assim muito bacana. Eu estou muito feliz e satisfeita com alguns sims, digamos assim, que eu recebi. Se quiser adiantar, doutora Elaine, que a gente recebeu. Então, assim, eu não estou ainda com a equipe totalmente completa, vou preferir deixar isso aí um pouquinho para mais adiante, Ana Ruth. Mas posso dizer que, assim, que todos são muito comprometidos, né, e estão, assim, muito engajados para fazer um excelente trabalho em prol da sociedade potiguar. Doutora Elaine Cardoso, o Ministério Público, a instituição que a senhora integra, ele tem uma imagem muito ligada ao combate à corrupção. Isso é natural, são operações, operações e operações. É o seu olhar sobre essa atuação, esse nicho do Ministério Público, o que é que traz a nova procuradora, a futura, já que ainda não assumiu, a futura Procuradora-Geral de Justiça? Veja, eu acho interessante também mencionar, Nahut, como o Ministério Público, nos últimos anos, ele também sofreu alterações em seu perfil, né? De um perfil inicialmente eminentemente criminal. O Ministério Público também, com a Constituição de 88, galgou esse papel de defensor da sociedade, do regime democrático e também dos princípios constitucionais, né? Tanto que nesse aspecto a atuação de combate à corrupção, ela ganhou evidência, né? E ela deve se manter, porque realmente é importante para que se faça valer, né? Todo esse arcabouço da Constituição no que diz respeito a princípios como moralidade, publicidade, transparência, né? Dentre tantos outros. Então, essa atuação de forma consistente, né? De forma bastante efetiva, ela também se desenvolverá. Doutora Elaine, e com relação à equipe no contexto de colaboradores, como é que se encontra hoje o grupo de promotores, o grupo de servidores, o número é um déficit, a senhora há espaço para concursos públicos? Fala um pouquinho sobre recurso humano. Perfeito, Ana Ruth, você trouxe uma questão que hoje ela está muito em evidência quando a gente fala no serviço público, não é? Por quê? Porque essa pandemia, ela também nos confrontou com desafios internos, né? Desafios internos com a necessidade de modernização administrativa. Então, veja que nós investimos bastante na parte de virtualização, né? De aparato tecnológico para dar exatamente condições a que o trabalho continuasse bem, mesmo não estando integralmente presencial, né? Nós tivemos momentos de estarmos integralmente trabalhando de forma remota, hoje já de forma híbrida, mas esse é um cenário que também permitiu que permitiu um melhor aproveitamento, principalmente no que diz respeito à colocação de servidores, né? Aonde os servidores estão. Então, para que tenha uma contribuição efetiva identificando essa realidade. E veja que também, antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos lançado como um piloto o teletrabalho. E o teletrabalho, ele vem na nossa previsão, com um acréscimo de produtividade. Então, é um sistema que o doutor Eudo costumava falar de ganha-ganha, uhum. Né? Então, tem a facilidade do teletrabalho para o servidor, mas também um acréscimo de produtividade que normalmente a gente destina para outra unidade que está mais demandada ou com alguma demanda represada. E veja, isso só está sendo possível porque nós estamos com uma nova realidade de atendimento também virtual. Porque se a gente, numa realidade de alguns poucos anos atrás, o que é que a gente ia pensar? Ah, se aquela promotoria ali está com muito trabalho, eu tenho que colocar mais um servidor lá. Então, eu preciso fazer mais um concurso, eu preciso chamar a gente, ou eu preciso tirar a gente de algum outro lugar para atender aquela demanda. E agora, a gente tem condição até de colocar mais de uma pessoa que esteja em unidades menos demandadas para atender remotamente aquela que está sobrecarregada, né? Então, realmente é um cenário bem diferente, é um cenário de transição, e essa definição de concurso realmente ela precisa de mais elementos para a gente identificar a real necessidade disso. Doutora Elaine, a senhora como futura gestora do Ministério Público, a gente sabe que há conflitos dentro da instituição. Agora mesmo, recente, o Ministério Público, a questão das escolas, a gente sabe que nem todos os promotores comungaram do pedido para o retorno das aulas imediatas. Eu me recordo agora de um episódio recente também, envolvendo um decreto da governadora Fátima Bezerra, onde, se eu não estou enganado, foi o promotor Wendel Beethoven, que entrou com uma ação, e depois o procurador-geral de justiça, Eudo Leite, ele disse que a instituição, o Ministério Público, não teria interesse naquele tipo de demanda. Como é que a senhora se coloca como gestora diante de conflitos que são inerentes a qualquer instituição? Isso, as divergências fazem parte sempre, né? E eu acredito que no caso concreto, é realmente avaliar quem tem ou não a atribuição para aquela situação, né, para aquela demanda específica e tentar equacionar internamente essas eventuais diferenças, mas sempre agir para que a sociedade tenha clareza daquilo que é possível, do que não é possível ou adequado naquele momento por parte da instituição, né, com a posição institucional. E qual é a visão da júri, Estelaine Cardoso, diante de tanta judicialização de processos, de questões, de demandas, as mais diversas, desde a famosa judicialização da saúde, a senhora foi promotora da saúde, até a judicialização de decretos. Qual a visão que a senhora tem de um protagonismo que o judiciário tem assumido cada vez maior? Essa questão realmente, Ana Ruth, ela traz diferentes opiniões, né? E aí, o que é que nós vemos nesse cenário? Que, de fato, existe a possibilidade, né? Essas demandas, elas vêm, muitas vezes, até pelas dificuldades de se ter aquele serviço ou aquela atividade de forma mais clara, né? E as divergências vão ser levadas para o judiciário. Agora, uma coisa que desde a época da judicialização da saúde a gente já tinha, eu acho que é a importância da defesa daquele sistema, né? Quando a gente fala, por exemplo, da judicialização da saúde, porque alguém pede um medicamento Y, ou porque... O que é que nas promotorias de saúde, assim, dentro dessa atuação do Ministério Público, a gente sempre prezava? Bom, essas ações, é importante, as pessoas vão ter o direito, elas vão poder fazer isso, mas é muito importante que não se perca de vista a unicidade do sistema, né? Então, que isso não traga, que isso não desestruture aquele sistema principal. Então, essa eu acho que é uma premissa importante dentro desse cenário. Supremo Tribunal Federal vem sendo alvo de muitos debates, de muitas polêmicas, de pedidos de impeachment de ministros. A senhora, como futura Procuradora-Geral de Justiça, qual é a avaliação, qual é a análise que a senhora tem sobre o papel do Supremo, doutora Elaine? O Supremo, na Ruta, ele é a nossa corte, né, máxima constitucional, né, tem as suas competências, né, também delineadas, com divergências, com posicionamentos diferentes, e aí realmente cabe a quem está tendo as decisões, né, que afetam determinadas circunstâncias, buscar essa adequação e esse cumprimento. Mas eu vejo que é muito importante que se tenha, né, e isso não é fácil, né, alinhamento não é fácil, identificação, assim, de dificuldades a serem superadas de forma mais, com mais, eu diria, de uma forma mais global. A gente sabe que não é fácil a divergência, né, de interesses, a polarização, ela também é bastante acentuada. Então, é que nós não percamos de vista essa importância dos sistemas, né, das estruturas bases, que não devem estar aí numa situação de maior fragilidade. A gente conversa com a futura Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso, ela que já foi nomeada, posse no próximo mês. Doutora Elaine, fala um pouquinho sobre pandemia. A senhora falou en passant rapidamente sobre a pandemia, mas eu queria voltar ao assunto pandemia no contexto de como a senhora avalia a atuação, ou melhor, a produtividade do Ministério Público dentro do contexto da pandemia, do distanciamento social, enfim, e de tudo que ele traz. Olha, excelente questionamento, Ana Ruth, até para que a sociedade tenha, né, essa informação. Dentro do período da pandemia, como eu coloquei aqui, houve um investimento bastante expressivo e forte para que todos pudessem ficar trabalhando, né, remotamente, mesmo assim garantindo o desenvolvimento dos trabalhos. Claro que de início houve aquele momento de adaptação eu acho que também todos as ações de planejamento que nós vimos fazendo, elas foram bastante oportunas. Por quê? Porque quando veio a pandemia, aquele momento mais crítico no início, nós tínhamos acabado de distribuir, né, para todos os membros notebooks e tal, já era algo que estava planejado e que se mostrou altamente pertinente diante daquele momento. E nós temos feito esse acompanhamento com dados de BI, e a produtividade, ela não teve uma queda, né, que se possa dizer a pandemia gerou prejuízo na atuação do Ministério Público para a sociedade. Não. Claro que uma diminuição pontual em algumas searas aconteceu, até porque o próprio nós ainda vivemos uma realidade de processos físicos em algumas unidades, né, que o judiciário também trabalha para que tudo seja virtualizado. E essa realidade de processos físicos, houve realmente uma certa diminuição no trânsito desses procedimentos pela própria situação de maior distanciamento, né, e isolamento. Então, isso aconteceu de forma mais lenta num determinado momento. Mas, de uma forma geral, todos os dados que nós temos de análise de dados de atuação não apontam para prejuízos na atuação do Ministério Público perante a sociedade nesse período. E aí, como você mesma colocou, o período de pandemia também trouxe muita, digamos assim, uma realidade mais demandada para algumas áreas, né? Como a gente sabe, na área da saúde, num primeiro momento com relação à implantação de leitos de UTI, mais recentemente e no momento essa questão do acompanhamento de vacinas, que as colegas das áreas respectivas têm atuado, na questão da educação, que você também lembrou. Então, todos esses são pontos que a sociedade, e que estão na realidade, né, dos fatos na sociedade, e que também trazem para o Ministério Público uma atuação. Vejo que os colegas que atuam nessas áreas também têm tido um acréscimo, né, muito forte no que diz respeito às demandas que têm sido apresentadas. A senhora acredita que, se a gente pensar no pós-pandemia, se Deus quiser, vamos chegar rapidamente nisso, nesse pós-pandemia, pode ter uma ampliação do formato de teletrabalho como uma forma até de potencializar a própria produtividade, doutora Elaine, ou seja, um contingente que tinha de servidores e promotores no teletrabalho, isso pode ampliar como resultado da experiência da pandemia? Eu não tenho dúvidas, Ana Ruth, que eu acho que esse é um caminho sem volta, né? Então, assim, apesar de nós termos nos deparado com uma realidade, assim, que veio, eu digo, que um pouco a forceps, né? Porque a gente foi confrontado, assim, de forma muito abrupta. Mas as medidas de adequação e a nova realidade que nós tivemos que nos adaptar, ela também vai deixar frutos, né? Então, eu acredito que no caso dos servidores do teletrabalho, certamente outros vão buscar esse formato, né, de trabalho. O Ministério Público também conta mais recentemente com a nova Corregedora Geral, né, que é a doutora Iádia, e ela, eu tenho certeza que ela também tem se deparado com essa questão e refletido, né, eu imagino, sobre essa questão do trabalho também com relação aos membros, né, que é uma questão que é acompanhada pela Corregedoria. Mas nacionalmente, o que é que se observa? Uma ampliação tanto do uso da tecnologia, da virtualização dos sistemas. Então, isso permite que também, dentro da jornada, né, de trabalho, no caso dos servidores, também haja essa possibilidade de ampliação do teletrabalho, né, dessa execução dos serviços de forma remota. E o contato, o atendimento do Ministério Público com o cidadão, como é que a senhora vislumbra, inclusive a partir de tantas plataformas que a gente tem hoje, doutora Elaine? Isso, é um ponto também que precisou se adequar e que nós, né, queremos cada vez mais aprimorar. Então, veja, Ana Ruth, nós temos hoje no site, né, tem lá uma carta de serviços que os cidadãos, eles podem entrar lá na carta de serviços, eles podem verificar lá um item que eles podem levar reclamações ou pedir informações. Nessa mesma carta de serviço, nós temos lá os contatos das unidades. Então, por exemplo, uma pessoa que é lá da promotoria de Jardim de Piranhas, né? Ah, eu quero saber de um processo, eu quero ter uma informação, ele pode pegar o telefone da promotoria, esse telefone também tem o WhatsApp, certo? E aí fazer esse contato. Nós temos alguns canais, né, de atendimento remoto, que eu gostaria de destacar, claro, aqui, Ana Ruth. O Disque Denúncia, que é o 127, é um número fácil, né, que as pessoas podem fazer uso dele. O número da ouvidoria, que é o 999-9994-6057. O do GAECO, né? 98863-4585. O de combate à corrupção, isso, né? Isso, GAECO. Isso, o grupo de combate ao crime organizado. Um número geral que nós temos de atendimento ao cidadão também, que é o 999-72-5298, né? Mas eu destacaria também, dependendo de onde o interessado ele estiver, é esse, e se tiver disponibilidade, de acesso ao site, porque ele pode pegar o próprio número da promotoria, né, no município que ele, que aquela promotoria atende, e ter maiores informações. E esse atendimento pelo WhatsApp, ele, a gente está cada vez mais buscando disseminar. Veja que essa semana nós retomamos esse atendimento, esse funcionamento híbrido com rodízio presencial, mas temos ainda priorizado o atendimento virtual, certo? Só aqueles casos de maior urgência e tal para o presencial. E essa é uma realidade que conta, de fato, com a participação do cidadão. E eu destacaria também, Ana Ruth, sempre quando tem um atendimento, nesses canais de atendimento, a gente disponibiliza uma pesquisa de satisfação. Então, é muito importante que o cidadão ele possa nos dar um feedback de como foi esse atendimento. Por quê? Porque a gente já tem tido essa prática de pegar essas informações, levantar, eventualmente, né, algumas situações que possam ter ocorrido de forma equivocada e aprimorar o que o cidadão já trouxe para a gente. Então, é muito importante contar com essa participação do cidadão nos dando esse feedback. Doutora Elaine Cardoso, como gestora do Ministério Público, a senhora vai se deparar também com um negocinho chamado orçamento, que é outra dor de cabeça. Sobretudo no momento em que o Estado do Rio Grande do Norte, o país de uma forma geral, vive uma crise e o próprio Executivo está sempre reduzindo ou tentando conciliar com as instituições, com os poderes, o chamado duodécimo, que para o ouvinte entender é o repasse mensal que faz para o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público. O que é que a senhora traz já, o que foi que a senhora já viu desse cenário orçamentário da instituição que vai dirigir, doutora Elaine? Isso, olha, nesse cenário a gente já, né, nesses 4 anos já venho trabalhando com essa parte também de orçamento, e o que a gente tem feito é tentar, de fato, otimizar as nossas estruturas, Ana Ruth. Como eu disse há pouco, esse desafio do serviço público, das instituições públicas, para um melhor serviço, né, com um melhor aproveitamento de suas estruturas, ele é uma realidade atual. Então, nós também temos trabalhado no que diz respeito à redução de despesas, né, a melhor equacionamento diante desse cenário de pandemia. Tudo isso trouxe muitos ajustes, né? E a necessidade de pensarmos sempre nessa perspectiva de melhor, né, aprimoramento da instituição. Doutora Elaine Cardoso, futura Procuradora-Geral de Justiça, posse dia 18, doutora Elaine? 18 de junho, Ana Ruth. Se eu não me engano, será às 19 horas. Também vai ser transmitida, né, pelo YouTube, pelos veículos. E nós contamos formato aí com a participação. Formato virtual, doutora Elaine? Formato virtual, né, predominantemente, eu acredito, se não totalmente, mas predominantemente virtual. E, Ana Ruth, se você me permite, eu gostaria ainda de fazer só dar uma informação, que é a seguinte: dentro desse contexto de pandemia, o Ministério Público, junto com, também com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, nós articulamos uma atuação integrada de disponibilização, né, de cestas básicas, de recolhimento de valores para disponibilização disso, também com a Associação do Ministério Público, né, com a Amperne, que tem estado à frente também desse trabalho, e do Sindicato dos Servidores. Então, eu gostaria de reforçar que essa campanha, ela permanece. Ela teve aquele momento inicial em que as contribuições, elas foram, né, mais efetivas, mas a gente quer reforçar que essa campanha, ela permanece, tá certo? Que a população, aquelas pessoas que queiram fazer alguma contribuição, né, podem fazer as suas doações. Eu gostaria de pedir aqui para dar esses dados, Ana Ruth. Pois não, doutora Elaine. Eles podem ser transferidos para a conta da associação, né, que é a agência 1588, dígito 1, a conta 70023, dígito 1, né, do Banco do Brasil. Então, não existem valores a serem pré-determinados, qualquer valor ele pode ser disponibilizado. E aí nós contamos com essa participação também da sociedade. Nessa primeira etapa da campanha, foram beneficiadas aquelas pessoas mais ligadas aos profissionais, né, de vínculo informal, ou daquelas áreas mais afetadas, como de restaurantes, né, que naquele momento estavam fechados. Então, é uma preocupação também em poder colaborar e trazer aí também alguns benefícios para essas pessoas que também estão numa situação de dificuldade. Parabéns pela iniciativa, doutora Elaine, muito obrigada, um excelente dia, sucesso na gestão da senhora. Muito obrigada, Ana Ruth, bom dia a todos. Obrigada. E antes da gente encerrar, chegou a notícia do momento, porque criminosos arrombaram uma agência bancária aqui na capital potiguar. Notícia do momento. Criminosos arrombaram a porta de um banco, no Banco do Brasil, e tentaram explodir caixas eletrônicos. Isso foi há poucos instantes na capital potiguar. Mas a ação foi frustrada, segundo já informou a Polícia Militar. Eles fugiram com a aproximação das viaturas ao local e deixaram pelo menos um explosivo dentro da agência. O esquadrão antibomba do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o chamado BOPE, foi acionado e recolheu esse explosivo. O crime foi lá na agência do Banco do Brasil, ali no cruzamento da Avenida Presidente Bandeira com a Jaguararia, um ponto extremamente conhecido por todos nós. Na verdade, não é no Alecrim, é ali Lagoa Seca, divisa com o Alecrim. E de acordo com a Polícia Militar, pelo menos 5 indivíduos armados chegaram ao local em um veículo e quebraram a porta que dava acesso aos caixas eletrônicos. E uma última informação rápida, lamentavelmente, um atentado na Rússia. Alunos e professores foram mortos em um ataque a tiros em uma escola na Rússia, minha gente. Mais de 20 pessoas ficaram feridas, foram hospitalizadas lá em Kazan e 6 crianças estão na UTI. Um suspeito de 19 anos foi preso e outro morto pela polícia. E 8 pessoas, infelizmente, vieram a óbito nesse ataque a uma escola lá na Rússia, na cidade de Kazan. 8:32. Eu ia dizer que é para um intervalo. Vou encerrar o programa. Final de programa, né, Ana Ruth? Final de programa. Bom dia para você, para Rodrigo. Ótimo dia para você, para os nossos queridos ouvintes. Até amanhã cedinho, se Deus quiser, 7:00 aqui, mais um Jornal da Cidade. A você um ótimo e produtivo dia. Obrigada por sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Maratá, o melhor café que há. Unimed Natal, cuidar de você, esse é o plano. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.